quem não tem o dom glorioso de Jesus, a eterna salvação. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é o perdão. O seu sangue derramou. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é o perdão. Meu amigo, qual será a tua sorte se em ti não houver transformação?